Olá, amiguinhos. Então, essa semana, como é que foi? Gostaram do terremoto? Há lá melhor maneira de começar a semana do que com as placas tectónicas a dançarem debaixo dos nossos pés? E por falar em dançar, o episódio de hoje vai ser um pouco especial, porque nós recebemos a visita da Ruth Correia e falámos imenso de muitas coisas, malha, jogos de vídeo, malha. Mais jogos de vídeo, consolas, PCs, malha e toda uma série de assuntos que vos interessam. Ora, a conversa correu tão bem, mas tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, mas tão bem que nós perdemos a noção do tempo e gravámos quase 2 horas de episódio. E por esse motivo, esta semana vamos passar a primeira hora dessa conversa e na semana seguinte teremos a segunda metade. Divirtam-se e até já. Hoje é dia 5 de agosto de 2024 e este é o podcast do Bom de Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tem a 7ª Divisão Coroçada. Olá, olá. Hello, good evening. E temos a tia Ruth. Olá, tia. Olá, boa tarde, boa noite. Boa tarde, ainda é dia, não é? Sim, boa hora genérica do dia. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de a que horas é que ouçam esta coisa. Pronto. Pronto. Quando tu fizeste assim, eu pensei que ias dizer catorreira. Olha, na última edição das tias eu estava muito tia, não sei porquê, mas de facto estava. Mas pronto, enfim, não há nada que eu possa fazer sobre isso. De vez em quando acontece, devo ter algum gene da betaria, infelizmente, eu preferia não ter, mas de facto às vezes fica assim um bocado queque. Infelizmente porquê? Que horror. Mas porquê é que diz uma coisa dessas? Olha, precisamente por isso, não é? Não há vergonha nenhuma em ser tia. Desde que você faça boas obras de caridade e beneficência. Vai fazer um jantar, sei lá, 1000 euros o prato. Sim, para ajudar os pobrezinhos. Para poder ajudar os pobrezinhos. Sim, pois com o dinheiro que angariado no jantar compramos massa e arroz e aquelas coisas que os pobrezinhos gostam. Sim, podemos ir brincar aos pobrezinhos. Que enfim, não vale a pena continuar isto. Há uma música que tem precisamente esse tema. Eu depois vou deixar o link nas notas. Tá. Vamos brincar à caridadezinha, o título. Muito bem. Bem-vinda de novo, ou de volta, tia Ruth. Já não vinhas ao podcast há muito tempo, há muitos anos. É verdade, eu já cá estive há muitos anos. Com previsões para um ano qualquer, que eu já não me lembro quando é que foi, mas já foi há muitos anos. Foi para aí para 2018, porque eu acho que foi o primeiro ano do podcast. A gente começou em 2017, portanto deve ter sido previsões para 2018. Portanto, isso foi antes da grande pandemia de Covid-19. Ah, muito antes! Muitíssimo antes! Mesmo, mesmo muito antes. É verdade. Falámos de Bitcoin. Também, é o que também. Eu me lembro. Também. E de previsões para o ano seguinte. Sim, a parte das previsões tinham a ver com Bitcoin. Era para apostar quanto é que ia valer o Bitcoin no ano seguinte. Qual de vocês é que acertou? Eu acho que no primeiro ano que ficámos empatados. Foi mesmo muito mal. Foi daqueles anos em que pá, um acertou em cada um acertou em uma pergunta ou coisa assim. Portanto, é previsão. Enfim. Acho que ficámos empatados no primeiro ano, depois ganhou ele, depois ganhei eu, depois ficámos empatados outra vez. Enfim. Também teve. Eu sei o André que, Paula. Eu acho que naquele que eu fiz. Exato, estava o André Paula também. Uhum. Sim, Bitcoins é com ele. Ele é que é o homem das Bitcoins. Foi durante muito tempo no nosso podcast. Bem, bem-vinda de volta. Obrigado por teres vindo. E para quem se não se lembrar muito bem de ti, porque já foi há muito tempo, apresenta-te um bocadinho. Olá, eu sou a Ruth, a tia Ruth, amante de software livre e outras coisas livres, como o conhecimento. Enfim, não sei muito bem o que é que. Isto é um bocado ingrato, não sei muito bem o que é dizer sobre mim. És só a tia Ruth? Não tens apelido? Sou só a tia Ruth. Não, sou Ruth Correia. É o meu apelido. Há uma data de gente que está a ouvir isto e diz assim: ah, já sei quem é. Nunca ouvi falar. Nunca ouviram falar. Não, já devem ter ouvido falar bem? Porque a comunidade... Há meia dúzia de nomes na comunidade de software livre em Portugal que aparecem sempre, vão aparecendo regularmente, associados a várias iniciativas. Sim. Tu já trabalhaste como jornalista? Já trabalhei como jornalista, sim. E agora, se calhar, pegando aqui nesta questão do software livre e dos nomes que vão aparecendo, associados a várias entidades, por assim dizer, então, eu sou adepta, ativista de software livre há muitos, muitos anos, para aí. Eu acho que oficialmente é desde 2007, foi o ano em que eu comecei a usar o Ubuntu, e quando me comecei a juntar mais a estes grupos, seja associações, grupos mais formais, menos formais, comecei pelo Ubuntu Portugal, aí em 2016, na altura eu já fazia um podcast sobre... coisas livres diversas, que começou, era um podcast que começou em português, depois foi feito em inglês durante alguns anos porque eu morei fora. Portanto, faço parte da comunidade do Ubuntu Portugal, apesar de não andar muito ativa nesse ramo. Trabalhei para a Wikimedia Portugal e pronto, faço parte da direção da D3, portanto estou nesse universo, estou muito dentro desse universo, mais ativa numas coisas do que noutras. Isso também vai variando também em função da vida e da disponibilidade, mas pronto, esta é a minha relação com o universo do software livre, de comunidade Ubuntu, etc. Pronto, assim se calhar já é uma coisa mais séria. Já fui jornalista, sim, fiz rádio muitos anos também, e tenho um encontro semanal com a minha tia Inês, né? É a tia Ruth e a tia Inês, no Twitch, que são as tias que malham em jogos, em que nós falamos de videojogos e de malha, portanto de crochê e de tricô. É um interesse muito nicho, mas pronto, há quem tem esse interesse misto, nós temos, e então todas as quintas-feiras às 8 juntamos-nos no Twitch e falamos sobre esses temas que nos apoquentam dos videojogos e da malhação. É para isso que existe o Twitch, não é? Para os nichos. Exatamente, é para os nichos, e nós estamos aqui para servir a nossa comunidade de malhação e videojogos. Pronto. Eu quero acrescentar que a tia Inês está aqui a acrescentar-te como a Alexandra Lencastre da Lavinhã e a Andreia Gaita do Ubuntu. Andreia Gaita, eu não sei se vocês sabem quem é a Andreia Gaita, mas é uma pessoa por quem nós temos muito apreço. Andreia Gaita escrevia os horóscopos do jornal Metro em 2007, que eram sempre coisas muito, muito estapafúrdias. Aquilo claramente era uma coluna de humor e não um horóscopo pseudo-sério, não é? Enfim, dentro daquilo... Sim, que a astrologia pode ser séria, não é? Enfim, mas nós temos muita estima pela Andreia Gaita e tivemos toda uma tangente sobre a Andreia Gaita, algumas sessões no nosso stream. Portanto, eu aceito isso como um alto elogio. Mas a Inês é demasiado gentil. A Inês é demasiado gentil. Só uma pergunta, porque eu fiquei com curiosidade. Quando tu dizes que estiveste lá fora, foi onde? Em Badajoz ou... mais longe? Por acaso, Badajoz nunca estive. Eu vivi 2 anos na Alemanha e depois vivi 2 anos em Inglaterra. Na Alemanha estive em Frankfurt e em Inglaterra estive numa cidadezinha chamada Sunderland. Eu vou descrever como... É uma cidade do nordeste inglês, portanto, perto de Newcastle. É mais perto da Escócia do que de Londres. E eu vou descrever como o Barreiro, se o Barreiro fosse a 7 horas de Lisboa. Pronto, é mais ou menos isso. Bate certo. É uma cidade super industrial, que vive em boa parte graças à fábrica da Nissan, portanto há outra Europa lá de sítio. E enfim, pronto. Tal e qual. Pronto. Para quem quiser conhecer este universo assim mais de perto, de não só de Newcastle, mas desses sítios todos à volta, há uma série que vocês podem revisitar que passou na Britcom, se chamava A Pint of Lager and a Packet of Crisps. que é uma sitcom baseada nesse universo da malta operária industrial que vive numa cidade da periferia do Reino Unido, que é a barreira lá do sítio. Pronto, eu ia dizer, para quem quiser ver como aquilo é na vida real, pode ver o Geordie Shore, que é gravado em Newcastle, e que é toda aquela cultura de... Geordies, pois. De Geordies, não é? De gajos super bombadões, elas também tipo todas maquilhadas, sempre com micro saias, saltos de agulha, enfim... mas que é real, ok? Aquilo é um reality show e é aquilo é real, ok? E o fato de treino é muito importante. Ah, não, mas o fato de treino está de modé. O fato de treino é só mesmo se fores mesmo muito, muito de chave. Okay. Não sais de fato de treino, tu vais ao ginásio, ficas todo bombadão, tens umas t-shirts justas. Agora a moda está a mudar, portanto eu também não sei, mas na altura em que eu estava lá ainda era tudo muito justo. Agora as calças largas estão a voltar, etc. Portanto, e já ninguém usa Burberry's, é isso? Eu acho que em Newcastle nunca ninguém usou Burberry's. Chaves em geral, aquilo, Burberry's estava muito na moda. Sim, Burberry's é, sim, Burberry's era tipo a Lacoste, como estava cá, não é? Os chunguinhas cá usavam Lacoste. Enfim. É isso. Mas enfim, isto é cíclico, vai alterando. O Diogo está fascinado com o relato antropológico da civilização da periferia industrial das Ilhas Britânicas. Acho que é isto. Sim. Pelo menos não é a trofa do Reino Unido. Não, a trofa é muito pior. Trofa, eu diria que é Norfolk, uma coisa assim. Eu nunca fui à trofa, porém a Inês, que vai ser mencionada muitas vezes ao longo deste nosso encontro, a Inês é uma grande aficionada do vídeo da trofada, que foi uma zaragata popular que aconteceu na trofa. Não, em que, na trofa. Nos anos 90. E pá, se procurarem no YouTube por trofada, vão encontrar os vídeos. E acho que é cultura popular que merece a pena. E aqui em honra, já que mencionaste a trofa, em honra da tia Inês, acho que deveria mencionar aqui a trofada. E já que estamos a fazer paralelismos, eu gostaria também de fazer um paralelismo. Eu acho que a trofa é uma espécie de corroios em esteroides. Portanto, fica a dica. Altamente, sim. Neste momento acabámos de perder toda a audiência da trofa e de corroios, que são duas pessoas. Mas olha, tu há bocado estavas a dizer que tinhas um canal do Twitch, mas acho que não chegaste a dizer o nome do canal. Ah, não, mas é o Tias que Malham em Jogos, ou Tias Malham em Jogos. Eu agora estou... Tias Malham, portanto é twitch.tv/tias_malham. Sim. Do verbo malhar, que no nosso caso é muito literal. Aliás, houve pessoas que entraram ao engano a achar que malhação ia ser outro tipo de malhação. E não, a malhação é muito literal, nós fazemos malha. E pronto, e encontramos regra geral às quintas-feiras às 8 da noite. De vez em quando, por vicissitudes do dia-a-dia, alteramos esse horário, mas tende a ser nessas alturas. Já conseguimos, desculpa, muito importante, já conseguimos ao fim de vários meses o nosso primeiro grande, os 50 seguidores. Ok. E por isso, neste momento, nós transmitimos com um overlay do DOT. Eu não sei se vocês se lembram do DOT. Eu sou muito velho para me lembrar do DOT, mas tenho uma vaga ideia. Não, eu lembro. Não, mas eu lembro que se metia na televisão. Exatamente, e que dava prémios se tu não mudasses de canal, não é? Pronto. Há um sketch incrível do programa da Maria, que é o Nuno Lopes a fazer de Marco, a dar um chute ao DOT. Portanto, esta sequência de eventos, todas estas frases fazem sentido. Nuno Lopes a fazer de Marco, a dar um chute ao DOT. Porque tinhas os DOTs gigantes e que, pronto, enfim, as pessoas... Havia outros sketches que era o Adote um DOT. Sim. Exato, Adote um DOT. É no seguimento desse. Pois é tipo... O backstage desse sketch, que é o Marcadão Chutodot. Pronto, e nós agora temos, ao fim, nós precisávamos de 50 seguidores, porque aquilo, tipo, o Twitch está muito gamificado, não é? Ou jugificado, para ser mais, enfim. está muito joguificado e então existem sim vários níveis e tu vais subindo de nível e nós precisávamos de 50 seguidores. A expressão correta seria ludificado. Ui. Ludificado! Ai, pronto. Isto é um canal muito erudito. Eu não tenho estudos para isto. Não tenho estudos para isto. Eu aqui, por acaso, tenho livros atrás de mim, mas é tudo da são os meus livros da malhação. Aí o que aconteceu no seu canal é que você captou uma audiência que vem de outra geografia, provavelmente, né? Malhação, deixa eu ver. Aí não, era outra malhação. E depois foram um bocadinho ao engano. Mas às vezes as pessoas ficam, portanto tem piada, mas já aconteceu isso. Quando é que tu te metes nesse tema dos jogos? Qual é a tua relação com os jogos? Quando é que começa? Jogos de computador, jogos informáticos? Assim no geral? Sim. Ai, desde criança, eu jogava quando era miúda, sei lá. Começaste por jogar em que sistemas? Comecei por jogar PC, porque o meu pai tinha um 486. Okay. E tinha uma coleção engraçada de jogos semi-pirateados. Que rodavam assim. Rodavam assim em disquetes, pronto. E lembro-me de ser miúda, não sei, 6, 7 anos, e jogava o Aladino, tinha um jogo do Aladino, tinha um jogo da Bela e do Monstro, que eram os do DOS, do MS-DOS, que são clássicos. Depois perdi muito, muito, muito tempo a jogar Roller Coaster Tycoon, aí já um bocadinho mais velha, se calhar. Pois uma das coisas fixas que era... Eu quando... Uma das poucas... Não há muitas vantagens em ser irmã mais velha. É uma coisa que eu descobri ao longo da vida. Não há muitas vantagens em ser irmã mais velha, sobretudo se és a única rabariga. Mas eu tive algumas vantagens. Tinha uma vantagem, que é como era mais velha, quando o meu pai trocava de computador ou quando os meus pais trocavam de telefones, eu adquiria... Eras a primeira. Exato, eu ficava com esses artefactos. E de facto fiquei com o 486. Tinha também um jogo que era tipo uma espécie de Mario Kart, mas não era um Mario Kart, mas era um jogo de cartas e que é muito parecido com o Mario Kart da SNES. Tive a minha primeira consola a sério, pronto, a minha primeira consola que era minha. Tive um Game Boy Color também. Com um Game Boy Color. Eu sou mesmo velho. Eu só tive um Game Boy, mas não era o Color, era verde era e preto. Era o antigo, pronto. O original, não, assim. Não. Aquilo mamava 4 pilhas AA em 5 horas ou 6, aquilo ficava cinco logo sem pilhas. Exato. Sim, aliás, uma das grandes revoluções da minha vida foi quando, a certa altura, os meus pais compraram umas pilhas que eram recarregáveis. Pois é. E a certa altura eu arranjei... Não, minto. Isso sim foi uma revolução, mas foi mais tarde e já não foi para o Game Boy, já foi para outras coisas. Mas eles compraram-me um daqueles packs de acessórios, não é? Que traziam uma parafernália de coisas, tipo uma bolsa e uma lanterna que tu ligavas, porque o ecrã também não era iluminado, não é? Aquilo sim, é um milagre, sim. Como é que... Quer dizer, é um milagre. Eu sou míope e astigmata, e eu acho que o Game Boy Color tem... todos os ecrãs têm algum peso nisso. Mas esse conjunto de acessórios que tinham uma bateria, que na verdade eram duas pilhas recarregáveis que eu podia ir carregando e que podia jogar também ligado ao transformador. Mas quer dizer, ninguém quer jogar um Game Boy ligado à corrente. Isso ser uma possibilidade para mim. Ele tinha lá, acho que o meu já tinha a possibilidade de fazer isso, mas eu nunca soube sequer da idade. Ele não vinha com um transformador incluído. Pois, exato. Eu nem fazia ideia porque era aquilo. Eu só percebi porque, de facto, aquilo vinha tudo junto, não é? Porque senão eu também nunca teria feito isso. Mas acho que devo ter feito para aí uma vez e já, acho que até já era mais crescida. Eu jogava sempre com a bateria, que depois aquilo ficava com... parecia um rabo enorme no Game Boy, uma coisa super pesada. E transformava uma coisa que era leve e ergonómica para as minhas mãos pequenas numa coisa um bocado pesada e não assim e não tão confortável. E pronto, e depois a partir daí, quer dizer, os meus pais tinham uma PlayStation 2. Eu, assim, parafraseando uma amiga minha que uma vez, com quem eu trabalhava, e há uma vez nós estamos na FNAC do Chiado e de repente encontrei o meu pai na FNAC, e começámos a falar de banda desenhada e de jogos e não sei o quê. E depois a minha amiga virou-se e disse, tipo, agora eu já percebo porque é que tu és assim, tu não tiveste opção, só podias ser nerd. E é um bocado isso. Mas o teu pai fazia o quê exatamente para ele ter acesso a essa cultura? Meu pai era e é informático, ele é técnico de sistemas informáticos, acho que sempre... Quando era mais novo, ainda antes de, enfim, antes de seguir essa vida profissional, não sei, agora se calhar estou a misturar datas, mas ele já tinha um Spectrum, ele gostava muito de jogos de tabuleiro e de jogos de estratégia, uhum. E portanto, enfim, acho que era mais ou menos inevitável. Eu lembro-me do meu pai jogar muito, muito, muito uma coisa que era o Panzer General, que era um jogo de hexágonos com tanques, não é? Pronto, enfim. Não é muito a minha cena, mas de facto eu gosto muito de banda desenhada, gosto muito de videojogos e acho que é muito óbvio que vem daí. Sempre existiu em minha casa. E apesar de dentro, depois dos jogos e da banda desenhada, termos interesses muito diferentes. O tipo de coisas que consumimos acaba por ser bastante diferente. Mas de facto, enfim, eu sempre joguei, tive computadores dentro de casa muito cedo, numa altura em que não eram assim tão comuns. Quer dizer, eu sou um bocado mais nova do que vocês, mas estamos a falar dos anos 90. A maior dos meus colegas não tinha computador em casa, só teve um bocado mais tarde. Eu só tive um computador pessoal já no ano 2000, final de 1999. E eu já tinha 21 anos. Portanto, já foi numa fase mais tardia. Não cresci com computadores. Sim. Nem eu, nem a maior parte dos meus colegas. Exato. Eu acho que faço já parte de uma geração que já crescemos com computadores. Uns mais do que outros. Muita gente já só na fase adolescente. Eu cresci um bocadinho mais cedo. Lá está, meu pai era informático, tinha um computador em casa, mas também era uma lógica de computador muito diferente do que é hoje em dia, não é? Tipo, era um computador que era partilhado pela família. Era um bocado como a televisão, não é? Era uma televisão que era partilhada, era uma lógica diferente de utilizar. Sim, mas se bem que eu e os meus irmãos temos muita diferença e, portanto, eu já não tive de lutar com eles para... Para ter acesso, mas por exemplo, lembro perfeitamente quando passámos a ter internet sem fios, que foi assim uma revolução. Ui. E eu nessa altura herdei um computador qualquer, que eu acho que já não era o 4. Eu tive o 486 no meu quarto durante algum tempo, mas não tinha internet. E depois eu acho que os meus pais arranjaram um computador novo. E eu tinha um penduricalho que eu ligava ao meu PC e eu conseguia ter internet no quarto. Sem fios, que era assim uma coisa incrível. Mas acho que já faço parte de uma geração que cresceu com computadores. Portanto, já cresceu num ambiente semi-digital. Não nada a ver com hoje em dia, obviamente, mas que já tinha uma certa predisposição para... Já tinha mais acesso, por assim dizer. Mas tu entraste logo com 486 e disquetes. Não passaste pela fase das cassetes. Não. Só disquetes. Eu tenho uma pergunta ainda sobre uma coisa que já disseste. E tenho curiosidade porque há um certo paralelo com a minha própria vida e com a minha própria infância, e é se o teu interesse pelos computadores foi algo que o teu pai estimulou-te a ti, ou se por haver perto de ti te deu a oportunidade de explorar alguma curiosidade que já tinhas por ti própria. Eu não sei muito bem, porque, por exemplo, o meu pai tem uma máxima que é: se não sabes, não mexes. Isso também eu acho que se calhar limitou alguma exploração extra que eu pudesse ter feito. Mas não sei, na verdade, acho que é uma coisa que sempre esteve lá. E portanto eu tinha acesso a, E eu não sei, sempre, eu gostava de tecnologias, gostava de computadores, gostava, eu acho que se calhar noutro contexto poderia ter ido para a informática, mas não fui porque eu não gostava de matemática, gostava de física, mas não gostava de matemática. Também não e portanto não, enfim, fui para letras, era o que eu gostava, uhum. era de história, de literatura e de geografia e de línguas, e enfim, mas sempre gostei de sempre gostei de tecnologia, e eu acho que como tinha acesso também acabava por uma coisa puxar a outra, e lá está, depois a partir de uma certa altura, quando era adolescente, passei a ter computador no meu quarto, no início ainda sem internet e depois mais tarde já com internet, e não sei, tipo, os meus, quando eu era adolescente, as minhas noites eram passadas online, não é? Primeiro no IRC, depois o meu primeiro namorado eu conheci no IRC, portanto, enfim. Não és caso único. Muito bem. Mas não, não sei, não sei, eu acho que isso não é assim, não há uma resposta, uma grande resposta à tua pergunta, mas acho que simplesmente que tens... aconteceu. Okay. Exato, é aquilo. Ok, e depois disso, sei que houve uma ligação ainda mais forte aos jogos, mais tarde? Sim, mais tarde. Eu acho que me afastei um bocadinho dos jogos, como as pessoas normais, quando entram na faculdade e têm de, enfim, equilibrar algum estudo com alguma farra. E enfim, o tempo livre escasseia sempre, mesmo quando é imenso. E depois mais tarde, enfim, comecei da faculdade, comecei a trabalhar e acabei a trabalhar para a Nintendo. E aí a coisa tornou-se muito mais séria. O que é que tu fazias na Nintendo? Eu comecei como tester de localização, em que estava na equipa dos manuais eletrónicos. Na altura a Nintendo tinha manuais eletrónicos para a maior parte dos jogos, na 3DS e na Wii U. E depois trabalhei no departamento online e eu não posso falar muito sobre isso porque obviamente assinei um NDA. Mas sim, trabalhei 2 anos no Nintendo. Se tu falares demasiado, o Snake vai à tua casa e limpa-te o CV, é isso? Não, porque o Snake já está um bocado velho e já não faz esse tipo de trabalhos. Mas se calhar mandam o Wario ou assim fazer umas patifarias. Não, não conheço. O Wario é tipo o alter ego do Mario, que neste momento... Ah, com W, ok. Sim. Que é tipo o alter ego. Não é bem um alter ego, é uma outra personagem, mas sim. É o Mario, mas mau, sim. Sim. Pronto, quem é que tem a máquina de lavar a trabalhar? De repente não. Ouviu-se assim. Eu ouvi qualquer coisa também, mas não, acho que não veio daqui. Cara, descompensaste-me completamente. Desculpa, não é que eu ouvi, tipo, parecia que alguém tinha a máquina de lavar a trabalhar. Eu ouvi uma coisa qualquer a rebolar também, tipo, sim, parecia uma coisa a rebolar um chão de madeira. Tipo, na centrifugação. Enfim, muito bem. Já vamos quase em meia hora e não falámos do que nós íamos falar. Portanto, vou acelerar um bocadinho. Eu falo muito, desculpa. Ah, não, eu não. Desculpa, a culpa então, é minha. É sempre minha. Bom quando os convidados falam muito, é sempre sim, bom dá sinal. Sim, muito menos trabalho. Eu posso... Pronto, também. É assim, eu também posso já dizer-vos, posso ficar um bocadinho mais, não tenho de acabar às 8. Vocês é que são pessoas ocupadas, imagino que não, é só por causa do Alex. Não, mas isto é um episódio de verão, Alex. É descontraído e tal. Exato. Pronto, tu estiveste na Nintendo, continuas a jogar mesmo depois disso, não é? Continuo obviamente. A jogar, claro. Que tipo de sistemas de jogos preferes? Olha, eu gosto muito da Nintendo. Pelo tipo de jogos que faz, acho que tenho uma predisposição natural para a Nintendo. Eu não gosto, eu costumo dizer que não gosto de jogos cinzentos. Não gosto de jogos... jogos mais levezinhos, mais alegres, mais familiares. A cena da guerra, não é? De ir para a guerra, Call of Duty, dar na boca do pessoal. Tipo, não faz assim muito por mim. Aquele universo de fantasia mais pseudo-medieval e não sei o quê, e dragões e tatatá, também não faz muito por mim. O que é que eu gosto? Pá, gosto de coisas com cores, coisas coloridas, coisas... enfim, gosto de bonecos fofinhos e, portanto, naturalmente continuo a ser uma grande fã da Nintendo, e há ali certas franquias que eu, mesmo quando, mesmo, por exemplo, os últimos jogos do Pokémon, que têm imensos bugs, e que tiveram ali uns problemas de performance um bocado graves e muito pouco habituais na Nintendo, eu sinto-me sempre muito tentada, apesar de saber que é um jogo com problemas, e apesar de, assim, os Pokémons são jogos para crianças, às vezes. Há muita malta da minha idade que joga. Há muita só malta para da minha idade aqui, que joga. Quanto mais. Exato, só para que haja aqui um ponto de referência, eu estou mais ou menos a meio dos 30. Há muita malta. Aliás, eu acho que os maiores consumidores de Pokémon neste momento é a malta da minha idade. E depois dizem, não sei o quê, os jogos não têm muito desafio. Pá, aquilo são, continuam a ser jogos para crianças. Portanto, não vão ser muito difíceis. É suposto ter uma experiência mais ou menos relaxada, mais ou menos fofinha para a criançada. Mas pronto, gosto muito de Nintendo. Durante muito tempo joguei PlayStation, porque o meu querido tinha uma PlayStation 4 e jogávamos os dois. Entretanto, quando a nova geração de consolas apareceu, o que é que sucede? Sucede que não havia stocks de PlayStation 5 em lado nenhum. Nós acabámos por capitular a certa altura, e comprámos uma Xbox, que na altura foi muito difícil de negociar para ambos, porque eu, não é, venho do software livre, portanto naturalmente tenho alguma aversão à Microsoft. Ele, porque tinha jogado PlayStation nos últimos, sei lá, 20 anos da vida dele, e então a transição... mas nós estávamos a precisar de uma consola nova, porque duas Switches não eram suficientes. E nós temos problemas. Todos os casais têm problemas com a Switch, é um facto. Há um estudo sobre isso, há vários inquéritos até. Há casais que se separam porque um é Xbox e o outro é PS. Pronto. Portanto... um é PS. Enfim, e então arranjámos uma Xbox. Sim, eu percebi agora. Está a tentar não entrar no buraco negro. Mas arranjámos uma Xbox, uma Series S, que é mais pequenina, e gostámos muito da experiência, e depois fizemos o upgrade para a X, e depois, passados uns tempos, arranjámos uma PS5, e agora, tipo, assim, eu tenho problemas com consolas. Não, pelo visto não tens, dizer... tens-las todas. Pois, mas eu vou dizer que sou uma colecionista e por isso tudo se justifica. Pronto, e neste momento aquilo que eu tenho jogado mais é o Steam Deck, e é aquilo que eu tem sido uma experiência mesmo muito, muito boa. Podes mostrar para a câmara o teu Steam Deck para as pessoas que estão a ver o vídeo. Isto é só para os patronos, um exclusivo. É um exclusivo para os patronos. O Steam Deck é fabuloso. De arrasar. Super piroso. É de arrasar. É a rainha da noite. Escreve para quem está a ouvir. Então, eu até estava aqui a ver se ligava. Ele está mesmo desligado. Eu achava que ele estava só adormecido. Ah, está aqui. Pronto, só para vocês verem. Está aqui. Uau! Isto são os jogos que eu tenho instalados, enfim. E as demos e não sei o quê. Pronto, então estão a ver coisas com cores. Coisas fofinhas. É o tipo de coisas que eu gosto. Muito bem. Então, este Steam Deck é um Steam Deck OLED de 512 GB. Ok. Tem uma carcaçazita. Eu não mudei a shell, portanto isto é uma coisa que está por cima da shell. Eu não troquei nada. Até porque para mudar a shell do Steam Deck, apesar da Valve fazer com que seja o mais fácil possível, tens de tirar o ecrã e não sei o quê. Sim. E enfim, eu tentei fazer modding a uma DS Lite e enfim, preciso que me venham a soldar ali umas peças que rebentaram. que eu não sei Acontece. Soldar e não tenho ferro de soldar. Mas rebentou ali uma pecinha, por acaso foi muito triste, porque estava mesmo no final. E aquilo era, pá, e eu acho que nem foi por nabice minha, acho que foi, pá, anda a soldar a minha DS Lite. Pronto. Nem foi por nabice minha, era mesmo uma peça que já estava, o plástico já estava meio melhor, comido está. Do tempo e saltou, só que era a patilha que fechava o conector. E portanto, já não deu para. Mas enfim. E pronto, portanto, ela tem aqui esta shell, assim, azul e roxa. Assim com um degradê, um gradiente, E tenho aqui, tenho uns thumb grips que são os ditos. O dito é um Pokémon de primeira geração que se transforma nos outros Pokémons, é o poder dele. Ele copia os outros. Enfim, e estou muito contente. A minha com, cultura com geral neste episódio subiu assim uns 50%. É pá, estou aqui para espalhar cultura millennial. É a minha missão no mundo. E eu acho que eu e a Inês fazemos muito isso no nosso, nas nossas sessões, que aquilo basicamente é um vórtex de cultura millennial variada. Confira. Relembramos que o nome do canal é Tias que Malham em Jogos. Exatamente. Todas as quintas-feiras, a partir das... 8 da noite. A partir das 8 da noite. E... juntem-se a nós. Exatamente. E qual era a tua experiência com jogos em Linux antes da Stream Deck? Antes da de Stream Deck, eu já tinha instalado alguns jogos, mas eu de facto, eu acho que em adulta passei a ter muita dificuldade em jogar o computador, porque tu passas o dia todo ao computador, portanto passas o dia todo na secretária, quando chegas ao fim do dia não queres estar, ainda por cima nos últimos anos, eu, sei lá, os últimos 4 anos trabalhei em casa, não, a última coisa que era ao fim do dia é estar na mesma secretária ou ao computador a jogar. E confesso que com os anos eu prefiro muito mais hoje em dia jogar com um comando do que jogar, por exemplo, com o teclado ou com o rato. Já, acho que já não sei, acho que já nem sei fazer isso. E portanto, apesar de ter instalado vários jogos ao longo dos anos e de ter tentado várias vezes, nunca entrei na cena. Portanto, eu já há muitos anos que não jogava PC. Seja em Windows, seja Linux, eu uso Linux há muitos anos, portanto não jogava muita coisa. A maior parte, acho que tinha alguma sorte, porque a maior parte ou uma boa parte do tipo de jogos que eu jogo já tinham versões em Linux, portanto já tinha experimentado algumas coisas. Por exemplo, o Stardew Valley, por exemplo, assim, sei lá, o Fez. Também tinha versão em Linux. Mas tu assim, raramente jogas coisa. Em ambiente de trabalho GNU Linux, ou seja, raramente jogas no computador. Sim, eu deixei de fazer isso basicamente no início da vida adulta. Deixei de jogar ao computador quase completamente. Portanto, um dos maiores efeitos que o Steam Deck teve, e não stream, como eu bocado disse, que faço sempre esta confusão. Vocês disseram os dois Stream Deck, não sei porque carga d'água foi por porque imitação. Quase não, mas eu estou sempre. É Steam, mas depois eu stream, e depois e porque há uma coisa chamada Stream Deck também, que é super confuso. Enfim, mas sim, pergunta, Diogo, pergunta, ias perguntar coisas assim. Não ia comentar que uma das coisas que. Mostra lá isso outra vez. Aquilo é o Stream Deck. Exatamente. Portanto, isto é ótimo. Stream Deck. Está de pernas para o ar. Está invertido, não está de pernas para o ar. Não, está de pernas para o ar. Roda. Isso, que é para ler o nome. Ah, pois está. Exato. Portanto, okay. Steam Deck na janela do Diogo. Stream Deck na janela do Diogo, Steam Deck na minha janela. Para quem não está a ver o vídeo, quem está a ouvir isto em áudio, o Diogo tem um acessório para o computador que é uma pequena placa com teclas configuráveis que parecem uma chiclete, parece uma embalagem de chiclete. E que são um ecrã, na verdade. Cada uma delas é um pequeno ecrã. Exatamente. Que na verdade é um teclado com macros glorificado. Exatamente. É o que eu tenho a dizer sobre o... Exatamente. É mesmo isso. Fundamentalmente é isso. Um dos efeitos que teve foi tornar acessível a muita gente a possibilidade de jogar em Linux. Mesmo que eles não queiram saber que é isso que está a acontecer. E mudou radicalmente a percentagem de utilizadores de Linux, se forem ver, apesar de não ter saltado este mês no Stream Survey, cresceu muito nos últimos 2 anos. E tornou essa realidade possível, mas pelos vistos para ti não teve um grande impacto, porque os jogos que tu jogavas já estavam disponíveis e eram se calhar fáceis de colocar a jogar sem teres de andar a fazer coisas esquisitas na linha de comandos e coisas desse tipo. Na verdade, houve aqui uma grande diferença, que é, por exemplo, eu há uns anos comprei um bundle no itch.io que tinha tipo centenas, literalmente centenas. Eu acho que tinha, a certa altura já tinha mais de mil jogos e jogos. E afins. Não era só jogos, mas era sobretudo videojogos, mas tinha outras coisas. Na altura foi na altura do Black Lives Matter, e então aquilo era uma cena para ajudar o movimento. Uhum. E estávamos todos fechados em casa e eu comprei aquilo, pá, uma ninharia, não sei se foi tipo 5 ou 6 dólares. Mas o movimento foi-se juntando, e eu acho também porque as pessoas estavam fechadas em casa e era uma maneira de, enfim, dos próprios developers e outras pessoas tentarem ajudar de alguma forma. O bundle foi aumentando mesmo depois das pessoas já terem comprado. Portanto, eu quando comprei fixe. Aquilo, tinha para aí 100 e tal jogos, e hoje em dia aquele bundle, enfim, tem mais de 1000 jogos. A maior parte dos jogos são jogos experimentais, são coisas pequeninas, são tipo uhum. protótipos, são demos, tipo proof of concept de coisas, enfim. Mas aquilo, realmente, eles conseguiram angariar tipo mais de 5 milhões de dólares com aquilo, portanto. Mas depois também tem alguns indies muito bons. Tem o Celeste, que é um dos indies mais conceituados dos últimos anos. É assim uma pérola das plataformas 2D. E para quem jogava os Marios antigos, que não eram nada permissivos, não é? Que tipo, tocas uhum. num Goomba, morres. Pá, a Celeste é muito difícil mesmo, mais em termos de movimentos e de saltar e do próprio desenho das plataformas do que propriamente por inimigos, mas é assim, é considerado um dos grandes indies dos últimos anos. Tinha o Short Hike, que também é assim uma pérola indie. Tinha a Night in the Woods. Estes são assim, os maiores, que são indies grandes, e que tiveram muito sucesso e que estavam no bundle. Mas no meio desse bundle havia alguns que eu não conseguia jogar no meu PC porque estavam em Linux. Uhum. Ou melhor, porque não tinham versão em Linux. Acho que a grande vantagem do Steam Deck é que, mesmo que não exista uma versão em Linux, a Valve tipo, desenvolveu uhum. o Proton, que faz com que a maior parte... Não roda tudo, mas até agora para mim rodou tudo o que eu quis que rodasse, ok? E com boa performance ou alguma coisa que com boa jogado? Performance, tipo, parece nativo. Claro que tens de fazer lá o pequeno. Tens de fazer a marosca Linux, não é? Tens de juntar. Há ali algum trabalho envolvido, não é? Tens de juntar à tua. Porque se, ou melhor, isto se forem jogos externos ao Steam. Se forem jogos do Steam, é uhum. sempre a andar. Mas a vantagem do Steam Deck é que, em termos. Tipo, as consolas normalmente são ecossistemas completamente fechados, não é? Tipo, sim. Tu jogas aquilo que a fabricante da consola permite que tu jogues. O Steam Deck não é assim. O Steam Deck é um computador para todos os efeitos. Computador portátil. que tem um ambiente gráfico, não é? Pronto, tem o Steam OS, que tem um ambiente gráfico que faz com que dentro do Steam pareça que estejas dentro de uma consola, e uhum. tu consegues incorporar algumas coisas externas dentro do próprio SteamOS, mas sim. também podes usar aquilo, lá está, para podes jogar jogos fora do Steam, se os tiveres uhum. fora do Steam, podes ter tudo a sair do Steam. Eu posso-vos mostrar aqui, por exemplo, só para que isto não esteja assim fora do... Enfim, eu tenho aqui, e pronto, para tentar criar aqui alguma acessibilidade, porque temos vídeo e áudio, dentro da biblioteca do Steam Deck, nós temos aqui os jogos que eu tenho dentro do Steam, eu e o meu querido, porque nós partilhamos a nossa biblioteca, os que estão instalados, uhum. Tenho aqui os favoritos, tenho coleções, não é? Tu podes criar emuladores, coleções de também, jogos. Né? Hã? Emulador. Sim, tenho emulador. E aqui tenho uma série de jogos que eu tenho instalados que estão fora do Steam, não são jogos do Steam, mas que eu consigo lançar a partir do Steam, e que inclui outros indies, inclui também jogos antigos e versões de emulação para consolas que já não uhum. estão em circulação, que já não são comercializadas, a não ser em segunda mão e em sítios a preços às vezes proibitivos. Mas pronto, e nisso... acho que é a grande maravilha do deck, não só rodar coisas Windows. Uhum. E até agora, lá está, eu ainda não tive problemas de performance, nem tive problemas de incompatibilidade, porque eles têm várias, eles disponibilizam várias versões do Proton e tu podes ir escolhendo. Portanto, se não funcionar com uma, podes escolher outra. Ok. Tem e é sempre uma experimental. E eles, é muito fácil, é só usar as configurações do jogo e mudas. Portanto, eu ainda não tive nenhum jogo que não conseguisse arrancar no deck. E tenho, há vários jogos que só estão disponíveis para Windows. E é, okay. Eu acho fascinante. E imagino para os para quem é gamer de PC, não é? E que tem medo da transição, porque de facto há muito mais jogos para Windows do que para Linux. Eu acho que não precisam ter medo, porque a maior parte das coisas vão rodar. A maior parte das coisas roda. Existem algumas coisas que não rodam, mas eu ainda não encontrei nenhuma. Mas sei que. E como é que é? Experimentaste ligar a periféricos, talvez um monitor e talvez outro comando? E como é que é essa experiência? Olha, então, eu tenho uma doca, portanto, ponho isto na doca, ligo à televisão, portanto, tenho jogado na televisão. Tenho um comando da Xbox que também é piroso, é assim. É rosinha e roxo, assim, com cenas muito dreamy, difusas, tipo tie-dye, vaporwave, pronto. Portanto, eu tenho o comando, está sincronizado com o Steam Deck, portanto, ligo o deck, ligo o comando, está a funcionar e tenho jogado na televisão. Pá, e tem sido uma ótima experiência. Nem todos os jogos, e aqui, por exemplo, comparando com o Xbox, que é o que eu uso mais, além do Steam Deck, a resolução nem sempre é melhor, às vezes é preciso fazer alguns ajustes, porque estás a passar de um ecrã super pequeno. Faz 720p para outro maior. Né? E para não sei quantas polegadas, e de facto, em certos jogos isso nota-se. Para a maior parte dos jogos que eu jogo, não achei que alterasse grande coisa e acho que ficam bonitos na mesma. E enfim, portanto, também já liguei o rato, não é? Sobretudo no primeiro dia em que estive a configurar e a pôr os jogos que estão fora do Steam, dentro do Steam e não sei o quê. Pá, isso é alguma coisa que tens de fazer com rato e teclado e não há muito a fazer. Quer dizer, há um teclado virtual mas sem rato. E estes padzinhos aqui, portanto estes quadrados debaixo dos joysticks, na verdade eles funcionam como rato e aqui estes botões de trás também como botões de rato. Ok. Mas não é muito prático. Pode servir para algumas coisas, mas não é muito prático. Mas... Quando estás a transmitir no Twitch... Naquela famosa emissão do Twitch que é o Tias Malham em Jogos, como é que tu organizas isso? Estás a jogar onde exatamente? Ah, nas Tias Malham nós neste momento ainda só falamos. Nós malhamos e falamos. Portanto, é beca-beca sobre jogos. Nós já tentámos fazer algumas experiências com a Switch. Por acaso com o deck acho que ainda não experimentámos. E quem está a gerir a parte da transmissão é a Inês. Como é que ela faz? Não sei, mas aquilo parece-me ser muito complexo, porque ela tem várias coisas ligadas ao mesmo tempo. Eu só apareço, na verdade, eu não, enfim. Ainda não experimentaram fazer sessões de jogos, as duas em simultâneo, a partir do Steam Deck. Então. Não, mas por acaso é uma cena que podíamos tentar. Mas não, ainda não houve isso. Houve uma altura em que experimentámos com a Switch. Mas já temos, não correu muito bem. Já temos aqui polémica no chat. O Diogo pode dar uma mãozinha nisso, porque ele é perito em OBS e outras coisas que são úteis para fazer transmissões em emissões. Podcast, sim. Mas entretanto, já temos aqui polémicas no chat. A Tina está a dizer polémicas no chat. Exatamente. Polémicas no chat. Dramas. Muito ao estilo do próprio Tias, que malham nos jogos. A Tina está a dizer fake news. Já joguei Bundle Tail no stream com o Steam Deck. Eu não me lembro disso. Ui! Mas eu tenho problemas de memória. Eu não me lembro disso. Inês. Pronto. Entretanto, o Pedro Gaspar também fez aqui uma pergunta. Eu vou dar uma resposta por ti, mas corrige-me se for falso. Ele pergunta se já usaste o Steam Link para jogar PC. Se usas, aliás, não é se já usaste. Se usas o Steam Link para jogar no PC. E eu presumo que não, porque tu disseste que não jogas no PC. Não jogo PC. PC, para mim, foi uma coisa que acabou no final da minha adolescência, quando... entrei no mercado de trabalho. Aliás, nem, eu acho que na faculdade já jogava muito correr pouco. Jogos no PC e com o Steam Link ligar, se calhar, na consola e jogar na consola. Pois, a cena é tipo... Eu acho... Assim, a menos que... Enfim... porque eu acho que há vários perfis diferentes de jogadores e acho que também há fases diferentes. Às vezes eu quero jogar muito uma coisa, outras vezes... e para certos jogos prefiro jogar em determinadas plataformas e outros se calhar não me faz tanta diferença qual é a plataforma que jogo. E, enfim, como nós sempre tivemos consolas cá em casa, várias... a certa altura, eu lembro que durante muito tempo, antes de haver Steam Deck, falávamos muitas vezes, tipo, se calhar devíamos entrar no Steam, sobretudo pela questão financeira e sobretudo pela questão... Duas razões. Para mim, as grandes vantagens do Steam são, em relação a uma consola, vou dizer normal, tipo Xbox, Switch, enfim, é a questão de acesso, porque há muitos jogos que são desenvolvidos... e que saem primeiro para PC e que só muito tempo depois é que chegam às consolas. Okay. E muitas vezes isso só acontece se for um jogo que tenha sido muito bem sucedido ou que já tenha um hype muito grande. Mas eu também gosto assim de molhar os pés em coisas um bocado mais experimentais, um bocado mais fora, um bocado indie, tipo... e portanto, enfim, sentia que acabava por perder aí muita coisa. Acho que a Switch veio melhorar muito isso. Houve muita coisa que inevitavelmente saiu para a Switch. A Switch é um monstro de... Sim, acho que me admirou pelo tipo esta área de experiência das consoles que móveis, consegue, não é? Exato, e porque consegue oferecer uma experiência muito mais... enfim, a Nintendo a provar que a potência não é tudo, não é? Tipo... Tu tens bons jogos e se consegues oferecer uma experiência melhor ao utilizador ou a quem está a jogar, então é natural que as pessoas queiram utilizar essa a consola e sobretudo para coisas indies, não é? Que normalmente não têm assim grandes dramas de ou não têm grandes exigências em termos de, sei lá, de processadores e de memórias e não sei o quê. Normalmente rodam bem, com a vantagem de que a Switch de facto era uma consola híbrida, não é? Era portátil, era e é. Ela ainda não morreu, ainda tem coisas assim. Parece que está a morrer, mas tipo, parece que está a morrer há 2 anos, mas continua ali a bombar e eles continuam a lançar jogos e vão lançar um Zelda novo, enfim. Outra vez? Mas... Não lançaram um ano passado? Lançaram, mas este é um Zelda. Que é como o Link's Awakening, portanto são os bonecos mais pequeninos, fofinhos. Não é tipo Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild. Acho que não é mundo aberto. Mas sim, então, aqui, voltando atrás, desculpa, que eu fiquei aqui um bocado a boiar na maionese. Mas falámos muitas vezes na cena do Steam Link pela questão de acesso aos jogos e também pela questão do preço, porque os jogos para as consolas são mais caros. As promoções de regra geral não são tão boas, e na Nintendo isso é muito óbvio. Eu acho que na Sony, na PlayStation e na Xbox não é tão notório, mas na Nintendo particularmente isso é muito óbvio. Eu só posso assumir que a licença que os developers pagam para ter os jogos na Switch é um bocado mais alta e isso obriga a ter os preços mais altos e isso faz que também mesmo quando estão em ótimos saldos normalmente não são tão bons quanto ao Steam. Para vocês terem uma ideia, cheguei aos saldos de verão do Steam e eu ia tendo uma apoplexia porque eu cheguei e naquele dia às 6 da tarde, que foi quando começaram os saldos, de repente eu tinha tudo na minha lista em saldos. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Okay. E depois foi muito difícil tomar decisões, porque, sei lá, eu tenho uma lista de de desejos no deck, que é muito longa. Às vezes são coisas que eu quero muito, às vezes são coisas que tipo, se estiver em promoção gostava de experimentar, mas algumas estão lá tipo se calhar há 10 anos, ou sei lá, às vezes são coisas que ainda não saíram e que vão, em que eu gostava de saber quando saíssem, pronto, enfim, portanto tem aqui vários tipos de coisas, mas eu fiquei em choque quando abri e estava tudo em saldos, e depois gerou-se um problema muito grande que é, ok, e agora? Que eu não estava preparada para isso. Demasiada escolha. É demasiada escolha, isso é muito real. Eu tenho sentido muito isso nos jogos em particular, nos jogos em geral. O problema dos jogos de facto é a fragmentação, porque depois há pessoas que gostam do jogo X que só existe para a consola X, o jogo Y só existe para a consola Y, e é uma chatice. Sim, eu acho que isso está a mudar muito, e por exemplo nos últimos anos a cena do exclusivo tem morrido muito. Aliás, a própria Sony está a lançar jogos que eram exclusivos da PlayStation, desenvolvidos pela própria Sony, que chegaram ao Steam. Sei lá, o Ghost of Tsushima foi para o Steam, uma série de outros. Eu acho que o Horizon Zero, não é o Zero Dawn, é o outro, é o segundo, é a sequela, nunca sei o nome, mas que foram para o deck. Pode é que não, para o Steam, pronto. Para mim, deck e Steam é tudo a mesma coisa, mas enfim. E eu acho que a importância dos exclusivos está a diminuir. E sobretudo a partir do momento em que a Microsoft adota aquela zona em que, ok, Xbox e tipo, as coisas, os exclusivos da Microsoft são consola e PC. Portanto, aí já tens dois ecossistemas completamente diferentes. E eu acho que isso obrigou a mudar um bocado a visão. Claro que depois há exceções, a grande exceção é sempre a Nintendo, porque a Nintendo vende consolas para vender os seus jogos. Portanto, o negócio da Nintendo é vender jogos, mas para vender aqueles jogos tens de ter a consola da Nintendo. Aliás, em termos de negócio é mais ou menos isso que acontece. Em todas, só que na Sony e na Microsoft fazem-se outras coisas além dos jogos, na Nintendo não. Acho que essa é a grande diferença, e portanto todo o core do negócio da Nintendo e da maneira como eles veem os jogos é muito diferente das outras, e portanto eles têm têm as franquias deles, têm as personagens deles, têm os jogos que não vais jogar em mais lado nenhum a não ser numa consola da Nintendo. Mas mesmo isso eles mudaram um bocadinho nos últimos anos. Tiveste ali, tens algumas experiências em mobile, tens alguns microjogos em mobile, que existem para iPhone e para Android. E eu acho que já não tens tanta cena do exclusivo, e acho que tens cada vez mais interoperabilidade dos jogos. Agora, o que tu tens é quando compras um jogo numa das plataformas, não o tens necessariamente nas outras. Acho que esse é o grande desafio para o futuro. Mas esse facto, tens todos os jogos disponíveis em todas as consolas, ok, então o que é que diferencia a Xbox da PlayStation 5? Então, porquê é que eu vou escolher uma em vez da outra? Porque antes o fator de escolha era realmente os exclusivos. E agora nós sabemos que, por acaso, a Xbox na última, não é E3, porque a E3 já não existe, mas pronto, no último grande evento de divulgação de jogos, eles anunciaram uma catrefada de coisas que eu não sei se depois vão chegar à PlayStation ou não, porque muitos daqueles jogos são desenvolvidos por terceiros. Mas de facto se está tudo completamente comodificado, qual é o fator diferenciador e o que é que vai fazer com que tu compres uma PlayStation ou uma Xbox ou um Steam Deck? Aí vai ter muito a ver com a tua experiência de utilizador e o que é que tu privilegias enquanto jogador. Sim, e todo o retorno do investimento que fizeste, não é? Claro. Porque uma consola, exemplo, não é barata. Sim. E aí, por exemplo, isto já aconteceu com outras consolas anteriormente, mas neste momento ressurgiu depois da Steam Deck introduzir isso, que é a capacidade de a consola funcionar como um computador pessoal. Sim, é possível. Ligas os periféricos e consegues utilizar consegues. Eu já vi algumas pessoas no YouTube que fizeram isso com o Steam Deck. Sim, o Steam Deck é super fácil. Tu muda, tipo, tu tens o ambiente gráfico do SteamOS em que estás em modo consola, mas depois, tipo, só selecionar, pôr em modo computador e é um computador. Tem, o ambiente gráfico é o Plasma. É o Plasma, exato. Portanto. Já experimentaste e agrada-te, não te agrada? O que é que achas? Eu gosto de separar as águas, não é? A razão pela qual eu deixei de jogar a computadora é porque claramente não podia estar sempre na mesma posição, na mesma secretária, com o mesmo aparelho à minha frente. Portanto, eu ponho em modo computador quando preciso de fazer alguma coisa específica que o exija, mas de resto não mexo, não vejo o Steam Deck como um computador. Aliás, posso dizer, quando liguei à televisão, no início até estava um bocado confusa, porque ele aparece como um PC, não é? Quando vais às fontes de imagem, ele está identificado como um PC. A própria televisão identifica o Steam Deck como um PC. Mas não, eu evito misturar as águas e não uso como PC. Mas, por exemplo, se fores em viagem, se calhar já não levas mais nada do que a consola. Não. Porque em termos psicológicos eu não penso naquilo como um PC. Não quer dizer que se calhar numa situação de aperto não pudesse usar, mas sei lá, acho que se calhar faz mais sentido usar no telemóvel. Às vezes o ecrã pequeno é o problema e conseguis ligar um ecrã maior e um pequeno teclado portátil, às vezes desenrasca melhor. Sim, mas eu não. Mas eu ia dizer, só dizer, tipo, eu não ando com ecrãs atrás, não é? Portanto, se ecrãs não, mas se eu for em viagem, mas, por exemplo, e levar só isto, tenho só isto. Se ficares na casa de alguém, provavelmente tens lá uma televisão, ou no hotel também há de ter uma televisão. Sim. Um pequeno teclado de por exemplo, de um Raspberry Pi, também não pesa nada, como não ocupa quase espaço. É uma questão como um backup de emergência para uma coisa qualquer. Sim. É possível, mas eu acho que dentro daquilo que é a minha realidade é muito pouco provável. Okay. O mais provável é que ela meta o computador portátil na mochila e sai com aquilo. Está a andar. Exato. Mas já agora, eu fiquei não, não curioso. Não é o que eu faria. Tens o hábito de jogar no telefone? Não. Já desconfiava que era essa a resposta, mas... Não jogo no telefone. Já joguei algumas coisas assim pontualmente, mas não jogo no telefone. Acho que a última coisa que joguei no telefone era Animal Crossing Pocket Camp, foi uma das aventuras mobile da Nintendo. Basicamente é isso, não jogo em mobile. Normalmente levo a minha consola pequenina atrás. Quer dizer, nós estamos aqui naturalmente a falar do Steam Deck porque é um ambiente Linux, mas... Há pouco, Diogo, tu perguntavas, creio que perguntaste qual era a minha experiência, tu perguntaste qualquer coisa sobre a minha experiência de utilizador, o que é que eu gostava mais. Eu gosto muito de consolas portáteis. Claro que gosto de jogar em casa, no sofá, na televisão, mas para mim a minha experiência de gaming é uma experiência de consolas portáteis. E portanto... Quando eu disse há bocado que colecionava consolas, eu tenho muitas consolas portáteis. Eu tenho a Vita, não tenho todos os modelos das DS, mas tenho muitas DS diferentes. Tenho a DSi, a DS Lite, a 3DS XL, enfim. Tu e o Diogo têm o mesmo problema de compras compulsivas, já percebi. Há famílias inteiras na Ilha Formosa, em Taiwan, que vivem à vossa custa. Sim. Eu contribuo muito para a economia asiática. Em Taiwan, no Japão, enfim, Vietnã. Em sítios diversos. Na verdade, não é compulsivo porque todas elas são cuidadosamente escolhidas. Mas temos sempre bons motivos para comprar tudo o que compramos. Eles dizem que é compulsivo. A minha Vita é uma Vita que é um modelo do Japão. Era uma Vita que não existia na Europa. A minha 2DS XL é uma edição do Tomodachi. Que na verdade é só... eles só mudaram as cores, não tem assim nada de especial. Mas foi escolhida especialmente, era aquela que eu queria. Havia uma outra que eu queria, mas em segunda mão é assim um... é proibitivo. Eu queria a do Animal Crossing, mas a do Animal Crossing neste momento custa para aí entre 300 e 400 euros e obviamente não vai dar 300 a 400 euros por uma 2DS XL. É que ainda por cima é uma consola, enfim, que não é tecnicamente ou tecnologicamente nada por aí além. Mas como já foi o último modelo que a Nintendo lançou daquela linha de consolas, não se fizeram tantas. E de facto é uma ótima, eu acho que é uma das melhores iterações da consola, porque é um bocadinho mais leve, tem um ecrã grande, mas é mais leve do que a 3DS XL. Mas sim, tenho aqui, aliás eu posso-vos mostrar, posso fazer show and tell se quiserem, porque eu tenho-as atrás de mim. Quanto é que está a custar um Steam Deck nesta altura do campeonato? Depende do modelo, sim. Sim, e nos Estados Unidos eles têm um programa de venda em segunda mão de Steam Decks recuperadas. Eles... Cá também tens, mas é difícil arranjar. Normalmente eles não têm em stock, mas sim, também é possível. Não sabia que também havia cá. O LCD eu acho que deve andar à volta dos 400, um bocadinho mais, um bocadinho menos, não tenho a certeza. O OLED, o de 512, porque por OLED tens o OLED 512 e OLED de 1 TB. OLED de 1 TB acho que é 600 e tal, de 512 é 550, 60, qualquer coisa assim. Não é barato. Eu já tenho visto à venda na CSX, mas eles vendem praticamente ao preço de custo, portanto não creio que compense, porque já é em segunda mão. E eu vou comprar uma coisa em segunda mão praticamente ao preço de custo, acho que não é uma boa compra.